972, a senhora de identificação, desça nível de voo 050, vou indo para o hoje, TAP. 050, nota, correu, voo 1-2-2-2. Obrigado. Do localizador. Autorizado, ele é satisfeito. Estando zero, vai reforçar o localizador. 4062. Alô, Gol 1-2-2-2. Sim, meu Gol 1-2-2-2. Corrompeu aí? Ah, a senhora acabou de modificar aqui no sistema para 3 Lima. Por isso que peço que observe o sinalizador. Ah, você chamou a gente agora aqui. Tá bom, obrigado. De nada. localizador azul 4062. Azul 4062, complexo emitor Rio 118, decimal 95. 118, decimal 95, 4062. Torre, boa noite, é o Azul 4062. Azul 4062, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 300 graus 02 nós, ajuste altímetro no 0 no 4. Tive pouso na pista no 0, ajustado no 0 no 4, Azul 4062. Você quer dizer direito Gol no 972, então, informação. Gol 972, livre de visa, após desvios, vai na prova de Duda, em descida 2 mil pés, e este já é o time que eu estou no 4. 14, Duda 2000, Gol no 972. 972 autorizado no final do procedimento, ele acha que foi da pistola 0, reposto no localizador. A palavra LOC, Gol no 972. Azul 4062 no solo 39, na mística da Telcorta, autorizado táxi até o pátio 3 de Alfa Quilo, quando lá observe o sinalizador, remota a frequência 5 Lima. Gente, não se escuta, pátio 3 Alfa Quilo, e presta atenção ao sinalizador. No 972, tem condições de interceptar o localizador na presente proa? Interceptado em 972. Puxa para 2000, prazo justo no 014, autorizado acima do procedimento e elétrico sem reporte estabilizado. Camarada, estabilizado. Poderia informar a posição para o outro 4062? A posição que está aqui no nosso sistema é 5 Lima. A gente está vendo o macho ali. Obrigada. Sim. Estabilizado, Gol 972. Gol 972, completa o final do procedimento, torre 98, decimal 95. 18, 95. Boa noite, Gol 972. Gol 1972, pode ter aproximação, aguardando a autorização para pouso. Aguardando. Tráfego avistado, autorizado pouso, visto no 0, vento 290 graus 029, ajuste altímetro no 0 no 4. Teve pouso para o Gol 972, 114. Voe direto Duna, dispara 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Direto Duna no 0 no 4, 2000 pés, 398, informação alfa. Gente. Foram 972 no solo, altos 47, na minha escuta até o corte, autorizando ataques para o 41 e Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4. 3398, autorizando o final do procedimento ILS que saiu a porta estabilizada. Autorizado, ILS, portaria estabilizada, 3398. Peta final do procedimento, torre 98, decimal 95. 95, 3398. 98, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistola 0, vento 300 graus 02 nós, ajuste altímetro 1-0 na 4. 1-0 na 4, pouso autorizado 1-0, vento 3-3-9-8. São 3398, no solo ao 01, me escuta até o corte, autorizado táxi para o Pátio 1, via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, não se escuta, então, 339.

Comodoro, 3170, instala um sistema de desvio à direita, proa 070, principalmente 15 minutos. Gente, após o desvio, vai Duna. São 3520, boa noite, sua identificação. Desça para 3000 pés na proa de Duna, ajuste em Salvador 1014. Duna, 3170. 3170, sim. Na 3520, desça para 2010, ajuste no 014, autorizado a final do procedimento ILS-100, repasse estabilizado, na 3520. Desça 2.600, porta da estabilidade de ILS-100. Na 3170, completa a final do procedimento de LS3, na torre 98, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, na 3170, na final da 10. Então, 3170, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardo autorização. Então, 3170 agora avistado, autorizado pouso, sistema 0, vento calmo, ajuste altímetro 90 no 4. Livre pouso, sistema 10, Azul 6908, com informação alfa. Azul 6908, boa noite, aciona identificação, voe direto Duna, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador no 0114. Direto Duna, 2006 no 0114, LS X-Ray no 0, azul 6908. Então, 3170 no solo, 25, 5, na minha escuta até o Costa, autorizar táxi para o Pátio Uno, via Taxiway Alfa Juliette, portão 1 a 0. Alfa Juliette para o 10, você escuta, boa noite, 3, 1, 7. Boa noite.